pode colar aí. Vamos de rolê pra uma ilha. Ela quer ser mãe da minha filha. Ela quer mesmo o dia inteiro e só quer ter pesada bom, man. Tem conforto, uma casa boa e viver bem. Nem dá tempo que ela já tá aqui no meu pé. Se você mostrar dinheiro, com certeza ela quer. Já já nós tá de limusine, mano, eu boto fé. Juntando placos de 100, ficando rico, né? Cada dia, rica cada dia. Eu quero ter tanta grana a ponto de dar casa pra tia. Hoje tamo aí, baby, quem diria? O moleque que é desgosto tá ganhando a vida. As bombons são mais gostosas, e a minha é uma delas. Aqui a gente na cama é uma cadela. Pra completar, gosta de acender uma vela. Olha só as joias dela, mano, eu amo ela. Meia noite ela tranca o quarto, pula em cima de mim e fala que chegou a minha hora. O corpo dela pegando fogo. Menina, eu vou ser franco, tu é gostosa. Vamos de rolê pra uma ilha. Ela quer ser mãe da minha filha. Ela quer mesmo o dia inteiro e só quer ter pesada bom, man. Tem conforto, uma casa boa e viver bem. Nem dá tempo que ela já tá aqui no meu pé. Se você mostrar dinheiro, com certeza ela quer. Já já nós tá de limusine, mano, eu boto fé. Juntando placos de 100, ficando rico, né? Gosta de ir para a academia. No Instagram postar umas fotinhas. Hoje você tá uma gracinha. Essa gata é somente minha. Você quer virar boa. Deitar, relaxar, não importa, sempre à toa. Com ela do lado eu não preciso revoar. Ela chama atenção, sempre dá o que fala. Yeah. A gente vive nesse meio de risada e briga. Eu tenho a solução pra isso tudo, então vamos de rolê pra uma ilha. Ela quer ser mãe da minha filha. Ela quer mesmo o dia inteiro e só quer ter pesada bom, man. Tem conforto, uma casa boa e viver bem. Nem dá tempo que ela já tá aqui no meu pé. Se você mostrar dinheiro, com certeza ela quer. Já já nós tá de limusine, mano, eu boto fé. Juntando placos de 100, ficando rico, né?